우리 todos os amantes já adormeceram, todas as palavras já se calaram. Já não vive um mundo em que se perderam, e as madrugadas que se amaram. Quero sentir, quero ouvir. Meus passos de volta à sua volta, pra lembrar que me amava quando estava longe. Quem sabe amanhã juntos nos encontre, que passe a ser vida que é só sonho, e que aumente os desejos, e que revele os segredos. E assim quando eu te ver, mude o destino por um minuto, que meu corpo encontre seu corpo, oh, oh, oh, no prazer absoluto. E assim quando eu te abraço, me apeche em seus braços por um minuto, que só você sabe, sabe, de um jeito que só você sabe, sabe, de um jeito que só eu sei.